Houston, no meia, solo 52, agilize manobra de libera esquerda, estaciona a frequência livre. Com informação, November, prossiga. Confirme como recebe o solo. Agora sim, 5%. É só um minuto para a cópia, agora 395. Para o táxi, 5197, Ribeirão Preto alternativa, 5 em 11 de autonomia, 94 a bordo. Direita, Indy Alpha, ponto espero no 0, torre 118, decimal 95, altímetro 1097, bom voo e bom dia, 5197. 1097, inicia Indy Alpha, chama a torre 1895 azul, 5197, bom domingo. 250 via Juliette, após o azul, prossegue portão 02. Prossegue Juliette, portão 02, 6250. Uno meia, estaciona a frequência livre. 395, cópia. 395, São Paulo Congonhas, nível 360 autorizado, via Pesolu 10 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Após intercepta, Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravatel Zulu. Após direto Trive, após Trive, conforme a rota do plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El. Após Leta, após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5176, controle 120, decimal 8. No 6, no 6, não interferirá com a sua aproximação, ajuste na 0 na 7. Torre 5197, ponto espera pronto. Azul 5197, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 5197. São 3198, sala 54, libera a direita, chama o solo em 1, 2, 9. Atente a homens trabalhando na lateral. Direita 219, vai estar atento às obras na lateral, então 3190. 50, ajuste no 0 no 7. 0507, boa noite, repasse. 160, autorizado, via Whisky Uno, até Halit, Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango, Halit, após direto, decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El. Transição Coral, aciona 5160, controle 120, decimal 8. Trem baixar para base. Voador frequência 120, decimal 8, cometa 07, livre acionar no pátio militar, chame pronto para o táxi. Livre, pouso fiscal no 7, vento 190 graus nas regiões. Livre, pouso no 7, engano número 1. Azul 5197, a Lima tem cabeceira no 0. Lima tem no 0, 5197. São 3197. O 561, no solo 56, agilize manobras de libera direita, chame o solo 121 decimal 9, atente a homens trabalhando na lateral da pista. 129. Analisado, azul 427. Azul 4207, complete final do procedimento ILS X-ray, torre 118 decimal 9. 895, obrigado. Bom pulo. Decolado, sistema 0, vento 180 graus, 12 mais. Decolado, autorizado, sistema 0, 25197. 561, no taxi de Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, 561. Bom dia, Azul 4207, passa na externa, boa sorte, checar. Azul 4207, bom dia, continue a aproximação, agora de pista livre, ajuste na 017. Aguardando. Salvador, é o Tripa Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, prossiga. O Romeu Lima decolou de Serra de Jacuíndia, está com proa de Serra de Leste 90 em Anche. Um a bordo, o código alocado é 0140, vai manter 510 o Romeu Lima. Papá Romeu Lima, mantenha-se em condições visuais, 510, ajuste em Salvador na 098. É poste 20 milhas afastado, Salvador. 20 milhas afastado, Romeu Lima. Sou 197, decolada 58, chame o controle 120, décimo 8, bom voo. Moda 08, bom domingo, azul, 597. Até ataque seu hotel, mantenha a posição na hotel e chame a torre em 118, decimal 95, cometa 07, o altímetro 1017, tem um bom voo. Controle Salvador, o Azul 5197, bom dia. Azul 5197, bom dia, contato radar, submantenha 340, saída da El. 340 na Dael. Guarde coordenação 350. Salvo cometa 20. Só cometa 20, número 2. Gol no 094, aceita 370. 7 gol no 094, Fortaleza nível 370, autorizado. Via Pezulu 19 até Bangu. Após direto a Buco. E após direto conforme rota do plano. Decolou da 10 com curva esquerda. Subida Momo. Transição Fruti. Aciona 5403. Controle 120, decimal 8. 370 via rota do plano de voo. Primeira aerovia, Pezulu 19. Decola da pista 10 com curva esquerda. Saída Momo, transição Fruti. Transponder 5403. Controle 20, decimal 8. Gol no 094. São 4, chame pronto. Gol no 094. Obrigado. 20, chamando cobra. Belo Horizonte, nível 160 está autorizado. Via Whisky 1 até Halit. Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango, Halit. Após direto, decola da 10 com curva direita após a decolagem na subida da El. Transição Coral. Aciona 5175. Controle 120, decimal 8. Meteu 20, autorizado para Belo Horizonte, nível de voo 160, pela WIST 1, Galice, direto Belo Horizonte, aqui tem o V10, faz a pulagem curva direita, saída da EL, na transição rural. Responder 5175, faz a pulagem curva direita, voo 120, décima vez. Baito, cometa 20, Liversonar, chame táxi. Meteu 20, chame a batata. Cidão Hotel? Autorizado a linha decolar, o vento 190 graus, 139, cometa 07. 9 de leste pro 09, seguindo o Follow Me acima através do 08, 4207. Tango, Yankee, Zulu Golf, confirma intenção, esposo na 1-7. Sinal da 1-7, aguardando a autorização de pouso, ajuste na 0-7. P5595, chama Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. É bom voo. Controlo Salvador, Cometa 07, na saída da El, transição coral. Cometa 07, acione código transponder 5160. 5160, Cometa 07. Cera, taxi hotel, chama na torre 1-1-8, decimal 95 para ingresso de decolagem, altímetro no 017. Tenha um bom voo e bom dia. Cometa 20, autorizado em taxa pelo batismo e para o taxi Eagle. Vira a chamada torre no 118, decimal 95. Cometa 07, contato radar, sub, mantenha 160, saída da El. Subindo para 160, saída da El, Cometa 07. Sabatão Yankee Zulu Golf, livre pouso pistão na 7, vento 180 graus no 4 nós. Sim, Zulu Golf. Solo Salvador Gol 1094 para pushback, treinamento, posição 4. Trigo 1094, chama táxi. Autorizado, chamará para o táxi 1094. Zulu 5197, chama Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. 1251, 133.25. O Azul 5197, um bom domingo, até mais. Obrigado, igualmente, bom voo. Obrigado. Com 864 estabilizado? Afirmo, com 864. Com 864, complete final do procedimento ILS X-ray, torre 1-8, decimal 95. 295, com 864. 14, qual a frequência da Toisa? 118 decimal 95. Cometa 20, tem condições de decolagem da interseção? Com a equipe do solo, Gono 395, chame pronto para o táxi. Uno 864 na escuta da torre? Na escuta. Uno 864, chefe trem, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 12 nós. Informo o helicóptero, pouso na pista auxiliar, não interfere com o seu pouso. Ok, vai estar sentado com o 964. Solo Salvador, Gol no 094 para o táxi, tem autonomia de 3 horas e 29, alterna Natal, POB 166. POB? 166. Direita Indy Alpha, ponte espera torre 198, decimal 95, altímetro no 098, bom voo e bom dia, Gol no 094. Direita Indy Alpha, ponte espera da 10, torre 102, decimal 95, ajuste 28, Gol no 094, obrigado igualmente. Cometa 20, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. 1864, solo de no 0, libere direito, chama o solo 1219, atente a homens que trabalham na lateral da pista. 219, centro das obras, 1864. 2 Salvador, bom dia, Gol no 094, ponto espera da 10, pronto. Gol no 094, bom dia, ali mantém cabeceira no 0. Salvador, Gol 864, vocês estão assistindo, tá? 864, táxi via Alfa e reportante da Juliette para ingresso. Alfa, chama da Juliette, Gol 864. Gol no 162, descendo identificação, chegada Mari, autorizado direto e TAP, descendo para nível de voo 170. Gente, gol no 162. Afirmativo. Controle, bom dia, eu sou o Papa Romeu, Romeu Mendoza, da Canal Zenda. Tá fazendo um desvio aí direito para ir a formação, pode conseguir a descida, senhora? Papa Romeu, Romeu Golf, autorizado desvio, desça para nível de voo 050, ajuste 1097. 050, a sua chegada a Mário, Romeu Mendoza. 1 do 0.8, meu voo. Vitória 120.8. Após Caju, Nacional 5150, controle 120.8. No 162, desça para nível de voo 060. 250, viadores 58, atorado após virada de centro. Testoso é a 10, primeira curva à esquerda, a saída é a Puca, transição Aracaju. 5150 no transponder 120 decimal 8. Para saída da El. Meteor 20, queria manter 160, saída da El. 4:06, alterna Campinas. Bate principal, Índia e Alfa, ponto 010, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 018, bom voo e bom dia, agora 395. Bate principal, Índia e Alfa, ponto 18, voo, beleza. Solo Passaredo 2227. Formação Novembro, Revitória da Conquista, copia 180. 180, copia. 227 da passarela, Revitória da Conquista, nível 180, autorizado. Rota direto Elefa, após Elefa, direto Opilof. Após Opilof, direto Vitória da Conquista. Nicola Dono 0, curva direita, subida Arbor. Após direto Elefa, aciona 5026, controle 120, decimal 8. Da Conquista, sai na Arbor, Elefa 5026108. Bate o 3, chame pronto, passageiro 2227. Chama a próxima 6, Sony Miles. Sonia 6200, clear deviation, after deviation, fly direct e taxi. After deviation, direct e taxi, 6200. Visual com o tráfego da companhia taxiando através de 62. Afirmo. Para passar aí do tráfego, ingressa Juliette, destino ao portão 1-1, no portão 11, indo através do portão 8, segue a viatura Follow Me até o 11 após. De Juliette até o 11, através do 8, segue Follow Me. Boa noite, minha 4. Turma 094, decolada 05, chame o controle 120.8, um voo. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1094, passando 1300. 1094, bom dia, contato radar, submantenha 370, saída Momo. Nível 370, saída Momo, voo 1094. Sonetic 200, fly direct to TAP. Fly in TAP, voo 1395, autorizado a alinhar e decolar para o sistema 0, vento 190 graus, 15 nós. Alinha e decola, na 10, voo 1395. O 1094 solicita desvio à direita para o 025, pelo menos 20 milhas devido formações. Autorizado de desvios, gol no 094. Grato. Azul 4060, aciona identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 1900, ajuste no 097. Sente livre de desvios, azul 4060. Turbo 162, seguida com ação, solicita desvio à direita, justamente aí para o 065. Autorizado desvios, gol no 162, descendo para 2000 pés, ajuste no 097. Autorizado final do procedimento TLS X-Ray, repassabilizado. 2000 pés, 097, autorizado TLS, contra estabilizado. Autorizado desvios, reportará a luz do aero. Obrigado, 4060, redução para 2509. Estado 05, formação Novembro, prossiga. 2, 2, 120, decimal 8. 1208, gol no 395, bom domingo. Decimal 1, alterna 133, decimal 25. Meteu 0765 em 1235, decimal 1, 133, decimal 25. Afirmativo, vovô. Meteu 07, obrigado. Controle Salvador, eu vou no 395, passo agora 1800, bom dia. Gol no 395, bom dia, contato radar, sub mantenha 360, saída da El. Saída da El, 360, pode voar lida. Gol no 1395, mantenha o perfil de saída devido à aeronave no mesmo perfil, é um Tucano. Vai manter a saída, no 395. Gol no 094, após desvio, vou direto para ti. Após desvio, para ti, muito grato, vou no 094. Par Romeu, Romeu Golf, desça para 3 mil pés. Ajuste no 097. Para 3 mil, Romeu Romeu. Cuidado, Cometa 2-0 para Direto Coral. Autorizado Direto Coral, Cometa 2-0. 2-0. Oceané 6200, reduz speed 2009. 6200, descend 4000 feet, NH 1014. 4000 feet, NH 1014, confirm, 417. Affirm, descend 4000 feet. Okay, 5000, NH 1014 or 1017. Oceania 6200, descend 4000 feet. 4000 feet, please confirm NH 1014 or 1017. NH 1017. 1017, 4000. Azul 4060, confirma, está fazendo algum desvio? Afirma, foi informado. Está agora seguindo a sua esquerda 050, por mais. Sim. Chega equipamento, informa o Clarisa Uno na transmissão. Chega equipamento. Tem livre táxi Cometa 05 com 02 a bordo e vai manter a táxi e hotel. Confirma se tem condições de decolar da interseção hotel ou vai ser necessário prosseguir táxi até cabeceira 10. Atrocendo centro Recife na frequência 126, decimal 85. 205, grato, 10 na parte. Voo no 395, informa o tráfego 1 hora, 7 milhas, passando de voo no 30, em ascensão, um Tucano. 7, voo no 395. azul 4060, desce para nível de voo 050. Permanece ajuste na 097. 050, ajuste na 097, do 4060. Para prosseguir na descida, Romeu Negócio. Romeu Golf, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, abaixo estabilizado. 2000, autorizado ILS, abaixo estabilizado, Romeu Negócio. Estabilizado no cruzador, vou no 162. No 162, completo final do procedimento, torre 118, desce 95. Manda 118, desce 95. 118, 95. 118, 95, o gol 162, graças. 07 Rio de Janeiro, nível 340, via Zulu 10 até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, ESMAP, após ESMAP conforme rota do plano de voo, na cola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva, aciona 5423, controle 120, decimal 8. Autorizado Santo Mônico, 340 pelo Zulu 10, ESMAP. Decola da pista 10, curva direita da El, transição Leda, após Mônico. 543, transição 208, controle azul 4207. Para 0,60, estamos da emissão de via direita para 0,65. 0,65, sim. A subida da El, após Leda e após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Da El, Leda, Mota, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Motiva, no portão 9, chame pronto, da El, Leda, Motiva, azul 4207. Tá certo, obrigado. 191, bom dia, informação November, para Galeão, copiou 340. Copia, 3191. Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Conforme rota do plano de voo, é cola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Aciona 5426, controle 120, decimal 8. 1017, cleared ILS final post, post step. 1017, report service, my ILS, 0-0. Após Leda, após Motiva, primeira curva direita, transponha 5421. Romeu, Romeu Golf, completo final do procedimento, Xiaomi Torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Boa. Bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papa Triplo, Romeu Golf, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 017. A intenção foi sim para cancelar e seguir para 17. Chama para o cancelamento, Papa Triplo Romeu Golf. Ah, está autorizado via Whisky Uno até Halit, Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango, Halit, após direto conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva à direita após a decolagem na subida da El, transição Coral. Aciona 5407, controle 120, decimal 8. 4060, desça para 3000 pés, ajuste no 097, redução para 1709. Tráfego que precede meia dúzia de milha, mantém 200 de ground speed, Airbus 320. Gente, desce 3000, ajustado no 097, reduzindo 1709, 4060. Correto, Cometa 04, no pátio militar, livre acionar, chame táxi. Todos sim. Valorizou-se para a porta 3700. Romeu Golf, cancelado as 27, reporte na final da 17. Reporte na final da 17, o triplo Romeu Golf. Até o 10. Alfa Joliet, pro 10, através do oito aguarda, falou, Alvin, ou vão no 162. 5 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 120-125-25-1-0-1-3-3-25-25. Complete final tower 118-95. 118-95, Washington 6200. Azul 4060, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado. 2097, autorizado X-Ray, chamada estabilizado. 4060. Tenente 1017. Cometa 05, decolar 228, chama o controle 120-8, bom voo. Confirm, the runway condition for Oceania 6200. Confirm, Oceania 6200. Is the runway wet or dry? 2227. Autorizado, pushback, estacionamento, parte 3, passarela 2227, para o táxi. Controle, salto, Cometa 05. Cometa 05, contato radar, submantém 120, saída coral. Tipo Romeo Golf, livre pouso pistão na 7, vento 180 graus na 7 nós. É livre pouso na 7, negócio. Sistema aqui tá vencido, viu, Xenomeno 140. E o mesmo pode ter cancelado lá no centro e pode depois acarretar algum problema. Ok, pode ou já acarretou? Só pode checar se já teve esse problema, que a gente já tá com porta fechada pra iniciar a viagem. Entrou em contato junto à companhia, se foi feito alguma DLA ou 140? Foi feito DLA sim, essa informação demora a chegar pra vocês. Deixa só um minuto. Triplo Romeo Golf, com seu empate. Gente, Solas 30, libera direita, estaciona a frequência livre, bom dia. Estabilizado no localizador, azul 4060. Azul 4060, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 18954, azul 4060. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom pouso. Oceania 6200, light run over the field. 6200. Foi Salvador, bom dia, azul 4060, passando esse cara embaixo do trabalho. Azul 4060, bom dia, continua a aproximação, chuva leve sobre o campo. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 097. No 097, guardando autorização de pouso, 4060. Agora aqui já resolve, obrigado. Táxi Cometa 04, tem condições de decolar a partir da interseção hotel, vai ser necessário taxiar até a cabeceira 10. Tente Cometa 04, tem livre táxi via parte militar, vai manter a taxi hotel e chamar a torre em 118, decimal 95 para ingresso e decolagem, altímetro 10, 17, tem um bom voo e bom dia. Out at 32. Locate runway by right and contact ground 11 decimal 9. 121 decimal 9, Oceania 6200. Well, okay. Som do Salvador, passarela 2227, acionado, pronto para o táxi. Nosso PLB de 08, com 7:50, alterna Salvador. Baixada de trabalho autorizado por na pista 10, azul 4060. O parceiro 227. A gente altera barulho, está senhor. Conta de errado. A gente de Guarulhos copiado. Via Pátio Índia, 1895, tomou voo. Pátio Índia, 1895, passarela 2227, obrigado. Follow the ground, missionary 6200, making the runway. 6200, approve taxi via Alpha, come before taxi Juliet. Alpha, welcome before Juliet, missionary 6200. Salvador 6140. 140. Tá no portão 02, vai aguardar passagem a retaguarda do ATR da passageira, já iniciou o táxi. Após o mesmo livrar a retaguarda, inicia o pushback, chame táxi. Vai chamar. Rio 4060, solo 34, libera direito, chama o solo 1219. Libera direito, chama o solo 1219, 4060. Salvador, bom dia, 14060, libera a porta. 14060, via táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Gente, Alfa, reporte antes da Juliette, 14060. Então, Salvador, muito bom dia, passaria do 2227, o ponto de espera da 10 está pronto. Passaria dos 227, bom dia, autorizado, uma alerta de colapso chama 0, vento 180 graus, 15. Decolando zero, passaria do 2-2. Salvador, gol 556. Gol 556, Galeão copiou 360, informação November. Sendo November, copiou 360. 360, Galeão, está autorizado, gol 556. Via Pesulo 1-0 até ESMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, ESMAP. Após a ESMAP, conforme rota do plano de voo, decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5-4-3-0, controle 1-2-0, décima 8. 304, bom dia, mantenha o ponto de espera. Ex-direita, Dael, Leda, após Motiva. 5430, transponder, controle 208. Passarela 2227. Gente. Como é que seu nome entra? Calma aí. Solo 03191, tá no 05, pronto, tá por 7 na meta. O aeronave chamou o pushback? É o 31991. Eu vou botar um 5 aguarde, mais um minuto, tá 3191. Tá, fechou. Cometa 04, a Lima tem pistola 0. Era 2227, decolado 37, chama o controle 10.8, bom voo. 20.8, passaria do 2227, obrigado, tem bom dia. Controle Salvador, passaria do 2227, bom dia. Passaria 2227, bom dia, contato radar, submantenha 180, saída A, beleza. 180 Arbor Lefa, quando possível, para o direto de Conquista, por gentileza, passaria 2227. Quem será coordenado você? Muito obrigado, senhora, pela gentileza. Bom dia, eu tô 3895, posição 03, informação Mazembe, Ana Guarulhos, 3, passando. Guarda 395, prepara da Eule da Motiva. Eule da Motiva, obrigado. 6250 com 120, a borda para o DAC. Seria o B140? Seu B120, informe autonomia alternativa. Está com 5 horas alternado Natal. Direita, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 7, bom voo, 6140. Índia e Alfa, 1895, ponto espero, 617, obrigado. China 6200, approve taxi via Juliet to stand 04. Juliet 04, certo. 4060, segue o reboi da frente da Avianca via Juliet após, portão 08. Juliette, portão 08, viu? 4060. Torre Oceaner 6140, pronto. Oceaner 6140, ali e mantém cabeceira no 0. Ali mantém 6140. 207. 07. 0049. 3895 Guarulhos, nível 340 autorizado. Aerovia Upezulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Após intercepta Upezulu 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, após direto Poços e após conforme. Roda 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5434, controle 120, decimal 8. Autorizando Guarulhos, 340. Decola da 10 com curva direita na da El, Leda, Motiva. Após Upezulu 10, Bridge, Upezulu 16, Belo Horizonte, Trive, Poços. 5434, código e 208, controle, são 3895. 295, chame pronto, pushback, sanamento, portão 3. Rapaz, obrigado. 08, vai chamar tarde, está 3, 291. 204. Cometa 04, contato radar, submantenha 160, saída da El Coral. Saída da El depois Coral, a subir para 160, Cometa 04. 0 Recife, nível 270 autorizado, via Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda. Subida Puca, após Jamo, após Caju. Aciona 5166, controle 120, decimal 8. Controle GV50, Pátio Militar, livre acionar, chame táxi. 4207, coordenação com a equipe do solo, portão 9, tá livre, chame táxi. Chame táxi, 4209. 4207. Minha 140, autorizada a colar, piscina no 0, vento 180 graus e 9 meia-noite. Autorizada a decolar, piscina no 0, piscina no 140. do Azul 4207, está com 85 a bordo, 13h40, está alternando Campinas. Mototáxi? Afirmo, Azul 4207, táxi 85 a bordo, 13h40, alterna Campinas. Controle 120-8. 208-6140. Através do portão 612 para prosseguir Azul 4207. Contato através do 612, 4207. Napuca. 250 Napuca, tá voando pro 058 por essa formação. Sim. Direita via Indy Alpha, considero no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 017. Tem um vovô e bodeão, tá 1391. E a segunda prossegue táxi via Pátio, Índia, seguindo a voz da TAM, número 2 no ponto de espera, torre 198, decimal 95, altímetro no 018, tem um bom voo e bom dia. 455, boa tarde, bom dia, correção. Para nível de voo 050, ajuste na 097. Papá Golf, chegada mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 097. Hotel GM50. Calma, por gentileza, pela bem e autonomia. Bom dia, autorizado a linha de decolar para o estômago 0, vento 180 graus, 139. A linha decola no 0, tá? Sente, aporta na tela. Passando a posição é boa, agora nível 130. Série 2227, ciente, autorizado direto Vitória da Conquista, aguarde transferência. Autorizado direto Vitória da Conquista, aguardando transferência 2227. Bom dia, Azul 4207, ponto de espera da 1-0. Azul 4207, bom dia, mantém ponto de espera. Tem ponto de espera 4207. Cruzado, informa táxi. 1-5-5-6, Gol. Coruari, táxi. Após, vai ter que fazer um desvio à direita. Sim, graças. Me mantém a posição. Prossiga, comenta no meio. Ok, será me decretar o comandante aguardando cópia. Acionamento a critério, aguarda a cópia. 6005, serviço radar terminado, 55 milhas, sudoeste do POS Salvador. Mantenha o nível de voo 120, chame Léus na frequência 120, decimal 1. Juno 91, decolada X49, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3191, passa 1300, Nadael Leda. TAM 3191, bom dia, contato radar, submantenha 340, saída Dael. 340, Nadael, TAM 3191. Oxalé 6140, chame Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 1245, obrigado, bom dia, 6140. Bom dia, bom voo. Eu estou jogando no 455 lá na prova do Serra Vitor 369. Autorizado, gol no 455. Obrigado, 455. Papel, olha, até 3191, pode voar, Leda? Se espera a torre no 8, decimal 95, ajuste na 097. 097. Bate o Índia Alfa e 2953. Solo Salvador, São 3295, puxa, estacionamento 03. GV50 da passagem a Bang da Gol, a passagem vai seguir Juliette. Bate o Índia no ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste na 097. Passagem é bom. Aguarda, tá 3895. Aguarda. Azul 4207, autorizado de colapso no 0, vento 1, 9, 0 graus, no meia noite. Direção 4207. Autorizado os desvios, volta para Papagô. Agora copo, como é que não é? Gol 556, tá pronto? Gol 556, bom dia, Lima, tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0. Coordenação 23, só levar uma taxa.